3600. Prossiga. E voa pra direto, então? Como é? Poderia voar pra dia terra direto? Eu sou autorizado de TAP, confirma. Estou autorizado de TAP. Quando possível, eu vou assim, pra dia terra. Interno. Vai manter TAP, 3600. Segue TAP, 3600. Mantenha a via chegada a Mari descendo até 4.000 pés, 1018. Via chegada a Mari, 4.000. 5972, 113, decolagem autorizada. Nossa, 2, tá chovendo muito aí neste decolagem? Negativo, tá só uma nebulosidade, mas não tem chuva muito não. Sim, decolado agora 05, controle 0.8, tem um bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, eu Rio 5972, voltando os anos 2000, comando direito. 5978, sobe 320, voa Dael. Ok, 5972, voando Dael. 9908, chama agora o Centro Recife, 1251. 251, boa. Boa. Então 3600, 2000 pés autorizado LS, ajuste no 08. 2000 no 08, 3600. O objeto 5809 desce para 2018 e desconsidera as restrições intactas. Rio 5972, chama Recife, 251, alterna 3325. 251, alternado, 3325, boa noite. Boa noite. Tempo chuva leve sobre o campo. Salvador, Santo 3600, transfere. Genova Estado, reporte visual, 3600. Reporte visual, 3600. Chovendo 3600 aí na final? No momento não, senhor. Porém, mais à frente, vamos pegar a chuva, chegar a hora. Aqui tá com a chuva de leve a moderada. E fica atento que a pista está molhada. Ainda não está. 2, boa noite, estando identificação, desce para 3 mil pés, projetado. 3 mil pés na proa da posição de tapete 3, vamos para a estrada. 00, não avistado? Ainda não avistado? Informo pista livre, o vento 110 com 8. Tente 3600. 300 agora sem avistado, a 500 pés. Pouso autorizado, chega o trem 110 com 8. Tente autorizado, pouso 3600. Da web, informo a aeronave à sua frente, avistou com 3 mil metros, visibilidade 3 mil metros, teto 600 pés, chuva de leva moderada sobre o campo, chame agora a torre 118.95. 2 Salvador, boa noite, Jet 5809, baixar travado, estabilizado no Jet. 3600, reporte pista livre, solo agora 16, não me escuta táxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 3600, calma, chuva leve, velho. Gente, graças pela informação. Objeto 5809, informa um teste estimado em torno de 500 a 600 pés. Se a porta de visual com o campo, ainda não avistado. Reportará visual 5809. Sol 300 pés, 5809. Jet 509, 100 graus, 089, autorizado pouso, pistino 0. Pouso autorizado, 5809. Ação instrumento, teto 600 pés, visibilidade 3 mil metros, chuva de leve e moderada. Gente, graça 3, zona circulante. parte tá, tá no Max Charlie. Ando Max Charlie, boa noite. Estamos na posição 8, autorização de rebote para a remota número 12 do Pátio 1. Ok, aguarda o Tango Max Charlie. Aguarda. Aqui 5809, solo 209, direito, via alfa, Kilo 43, posição 0543. Pode ser a posição 0549. Remota Tango Mike Charlie está livre, reboque 08, remota 12, reporta no pé. Ok, tempo, iniciando a reformada no pé. Boa noite, voo 805, passando 500, está 1060. 805, boa noite, desce para 4.000, projetado em 2018 em Salvador. Informo teto 610, visibilidade 3.000 metros, chuva leve é moderada sobre o campo. Possível vento? Vento, média de 120 graus, com, de 5 a 8 nós a variação, média de 6 nós. Zona 52, livre de restrição à frente. Desce para 2.000 pés, o ajuste permanece em 1.018. Livre sinal ILS, é que tem reporte estabilizado. Desce para 2.000, 1.018, reportará estabilizado 3.152. Salvador, boa noite, 2582, 2582, Chaner, boa noite, acione identificação, desça para o 050 para o DITAP. 350 para o DITAP, a gente tem informação bravo, obrigado. Nada. Ou 1643, a sua identificação. Deixa eu ver se eu desce para 4 mil pés, chegada bons. 4 mil pés na bons. Informa, já estacionado na remota 12, graças, boa noite. Sim, bom dia. Na escuta do controle de Salvador. A torre agora informa chuva nas vizinhanças, visibilidade de 7 km. Ainda não temos nova informação de teto. Estabilizou 3152, localizando. 3152 da torre, completa final, chuva em torre 11895. 11895, 3152. Bom, no 805, desça para 2000 pés. Ajustado 1018, livre final e LSC, reporte estabilizado. 18-2000, voo 180. Da voo, boa noite. Sendo identificação, desceu 60, chegada a Mari. Gente, reporta visual com campo, pista molhada. Reportar a visual com campo, 3152. torre, o TAM 3152, estou a meu pé. TAM 3152, vento 130 graus, 03 nós, autorizado pouso, pista no zero, forma pista molhada. Autorizado pouso, pista no zero, tem de pista molhada, 3152. Chamada agora pela torre, a torre 09 já escuta do controle, 1000 pés de teto, 7 km de visibilidade, chuva nas vizinhanças. 05 copiou. 05 copiou. 6258 copiou.